Se vê se tu vai me ajudar, cara, quer tirar barato. Vai te fuder, mano. Vai te fuder, mano. Não tem as manhas, não entra, não. Cê é a instrução de um profissional. Vai te fuder, mano. Não tem as manhas, não entra, não. Cê é a instrução de um profissional. Vai te fuder, mano. DJ Hylison, o único.